ti sientes oprimido, no puedes rogar a Dios. Si ti sientes sufocado por las hostias de Satanás. Si ti sientes ser tentado, no sabes a dónde ir. Dobra agora os teus joelhos e glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Apesar de teus problemas, glória a Deus. Porque Cristo tem poder. Glória a Deus. Se te sentes sufocado, recorre a teu Pai amado. Todo mal será vencido quando tu louvas. O diabo é um mentiroso, ele quer nos fazer crer que nada somos, mas ele sabe que somos filhos de um grande rei. Levanta-te, irmão, porque a vitória nossa é. O diabo está vencido e a obra feita está. Glória a Deus. Apesar de teus problemas, glória a Deus. Porque Cristo tem poder. Glória a Deus. Se te sentes sufocado, recorre a teu Pai amado. Todo mal será vencido quando tu louvas. Glória a Deus. Apesar dos teus problemas, glória a Deus. Porque Cristo tem poder. Glória a Deus. Se te sentes sufocado, recorre a teu Pai amado. Todo mal será vencido quando tu louvas, quando tu louvas.